Caos do Brasil lhes apresenta, excepcionalmente hoje, o tema será ela. Eu não sei porquê, mas tem que ser do jeito dela. Ela, o que ela quer de passa mim? Passa do inverno, verão, mas ela quer primavera. Ela, o que ela quer de mim? Rolê com os amigos, mas ela quer só com ela. Ela, o que ela quer de mim? E não na madrugada se senta. Não tinha ninguém no step. Quem tinha tomou reject. Pois se perdeu, respect. Não tem como constar. Só com um whisky ou back. Pinaf, piriguete. Disposição, solto cash. Só pra ela cantar. Porém, não chame a menina de puta. Só tem habilidade. Porém, se ocupa em outra labuta. Mas se o status é on, nas más línguas são pernas abertas. Tratadas a creme e a bonde. Sendo comum, vê de vingança o alibi. Carro grande, paga de árabe. Primeiro motivo chave pra sair, no fim só sexo, sem nexo. Jamais madruga mistura o que não se atura por um pouco de paz. Calada a noite, mid muda, nunca vai ter nada. Nada de correto rola na cinza madrugada. Copo completa, duelo com índio, jet, chefe, apache. Filete na madrugada, cheque mate. Se zero fico contigo, se não rolar, não rola sem dó. Prevista incompetência mental, fã de teló. Concorrência, novidade, todo mundo quer mulher. Curvas no anjo, a sua luz. A luz a ficar bem me quer. Casa virar rolê. Ela falou que não, logo outro telefone. Salva situação e me questiona. Porque às 5 da matilha eu fui ligar. Porra, era pra transar. Eu não sei porquê, mas tem que ser do jeito dela. Ela, o que ela quer de passa mim? Passa do inverno, verão, mas ela quer primavera. Ela, o que ela quer de mim? Rolê com os amigos, mas ela quer só com ela. Ela, o que ela quer de mim? E não na madrugada se senta. Um drink, uma cachaça, uma risada da minha gata. Ela hoje tá em casa e a madruga me acilada. Então eu sigo no asfalto, mais alto que 187. Acompanhado com conhaque, 10 conto em um chiclete. Caminho perdido na Dom Pedro II. Entre putas e motéis, me desligo do mundo. O assunto futebol de rotina é de praxe. Acendo um cigarro e vejo aquele charme. Disfarce da coroa que traga até o último. Pacote é zero bala, mas essa eu não assumo. Saio tropeçando em duelos e barrancos. 2 da matina, uma biate me ligando. Chamada perdida de amiga perdida na madruga. Noite linda, se me liga, curtindo a vida. Ajuda, retornei a ligação, mas deu caixa postal. Acabou a bateria ou deve ser um sinal. 2 mensagens chegaram, chamaram o mesmo rolê. Elas estão no mesmo pico, melhor nem aparecer. Nem quero conflito, prefiro ficar de boa. Nesse momento atento pra não me queimar à toa. Sempre na minha da linha para blá blá blá. Cobrança chata, não devo nada pra agradar. Esqueci daquela lá, mas cedo ia ligar. Cheia de graça e o segredo dizia desvendar. Eu não sei porquê, mas tem que ser do jeito dela. Ela, o que ela quer de passa mim? Passa do inverno, verão, mas ela quer primavera. Ela, o que ela quer de mim? Rolê com os amigos, mas ela quer só com ela. Ela, o que ela quer de mim?